bom dia, estamos aqui na Gaivota FM, Rádio Cultural Comunitária de Ubatuba, para mais uma edição do Rádio Tech, programa que está falando sobre tecnologia, educação, criatividade, comunicação, cultura, maneiras de transformar a realidade, maneiras de pensar no futuro dessa cidade, do planeta e tudo mais. Estamos em Ubatuba, transmitindo no 104.9 MHz aqui na região central da cidade e no mundo inteiro pelo gaivota.fm.br. Para quem não consegue escutar, sabe que tem aí o aplicativo para Android que já está funcionando, escute no seu celular. Esses dias eu passei a cidade inteira de bicicleta, escutando pelo 3G, funciona bem, quase não usa transferência de dados aí, é um fluxo bem fininho, não vai gastar sua cota do mês. Escuta a Gaivota FM pelo celular, pelo computador ou pelo rádio. Se quiser, passa aqui na rádio também e conversa com a gente. Quero dar bom dia assim para bastante gente que está aqui dentro do estúdio. Hoje a gente está com presença de um monte de gente. O assunto de hoje é Internet das Coisas. É uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente fala sobre isso aqui em Ubatuba, mas vamos lá, vamos falar sobre isso, vocês vão saber o que é ao longo do programa aí. A gente fica até às 11, passa a bola para a Ana Lu daqui a pouquinho, então vamos lá. Quero dar as boas-vindas ao Vinícius e à Yara. Bom dia, pessoal de Ubatuba, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Uma grande honra estar aqui no primeiro programa de rádio que a gente participa, logo aqui em Ubatuba. Tô aqui junto com a Yara Senger, que vai fazer uma introdução aí. Eu ia perguntar se era Senger ou Zenger ou Senger, não sei como é que fala. Bom dia a todos, muito prazer estar aqui no Gaivota com vocês. O Vinícius e a Yara, que são da Global Code, né, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. A gente também tá com o Álvaro Gonçalves, que é o coordenador do curso de informática da ETEC Centro Paula Souza. Bom dia a todos, bom dia Felipe, o casal Senger. O Vinícius está cantando tanto que ele vai mudar o sobrenome para Singer, né? Singer. Em alemão é Zinger. Cantando Beatles direto aí. Não, em alemão é Zinger. Tem três bandas, uma em cada lugar que ele passa. Então, maravilha, ele vai ter que ser o cantor da turma. Uma noite dessas a gente volta aqui para fazer um som ao vivo também. João também está por aqui com a gente. João Saragossa. Oi. Oi, é tudo? Você já me conhece, hein? Já conhece, né? Estamos aí com a presença do João, mais uma pessoa. Peraí que a gente está tendo problema aqui com a trilha, equipamento velho, sabe como é que é. Bom dia, vamos começar. A gente está falando aqui sobre... Mandar um abraço também, antes de mais nada, para o Pedro Sena, que não pôde vir, está com problema nos servidores lá da prefeitura. O Leandro Ramalho, que estava numa áudio com o pessoal de um projeto que ele está trabalhando. Essa coisa de a gente trabalhar aqui em Ubatuba, mas com pessoas do mundo inteiro, às vezes a gente tem reuniões em casa com pessoas de outros lugares. Mas mandar um abraço pro pessoal aí. Algum dia, no próximo programa aí, talvez eles venham conversar. Então, o assunto de hoje, Internet das Coisas. Vou pedir pro Vinícius dar uma introdução, falar um pouco sobre o que envolve esse conceito, como a gente vê isso, quais são as perspectivas aí pro futuro, dar uma introdução geral sobre o que é a Internet das Coisas. Legal, valeu, Felipe. Se a gente olhar historicamente, a internet ela nasceu para interligar as universidades, a princípio, três universidades americanas. E ela foi progredindo cada vez mais, interligando universidades, depois se tornou uma rede mundial de universidades. E em seguida disso, a internet passou a invadir aí as empresas. Então as empresas passaram a aproveitar dessa rede para aquela onda toda, home banking, e-commerce, business to business, e a gente viu várias coisas acontecendo aí através da internet. O pessoal, aquela insegurança inicial de você ter seu extrato, fazer movimentação financeira ou comprar pela internet e tal. E, enfim, depois a internet invadiu a casa das pessoas, né? Então hoje a gente vive esse momento aí de que é super comum você ter várias pessoas de diferentes idades aí, crianças, 2, 3 anos, já fazendo alguma coisa na internet, jogando um joguinho, brincando, rede social, etc. Então, a internet, ela teve uma grande adesão humana, vamos dizer assim, né? E hoje, agora, esse próximo passo que a gente está dando é colocar coisas que não são humanos dentro da internet. Então a gente tem aí vários carros, por exemplo, que estão acessando a internet, geladeiras que estão acessando a internet, até exemplo assim, foi lançada uma fralda que quando o neném faz aí o serviço, a fralda tuita. Então quer dizer, a fralda está na internet hoje em dia, pode estar na internet e você pode ter algum benefício. Coleira de cachorro, cidades sendo monitoradas através de faróis, por exemplo, monitoração do trânsito na internet. Então a internet das coisas abrange aí uma porção de possibilidades muito interessantes, né? Uma vez que o computador hoje pode ser instalado em locais remotos, o computador pode rodar na bateria. Então esse é um momento muito especial aí da tecnologia. O computador que você fala, na verdade, não é só aquele computador de mesa ou laptop que a gente conhece, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Pois é, agora surgiram aí, a gente está com uma geração muito, muito grande de computadores que são minúsculos e custam super baratos e consomem pouca energia, eles podem rodar na própria uma bateria recarregável ou até mesmo com energia limpa, aí, energia solar. Então, um exemplo bem famoso de computador que é usado para construir a internet das coisas é um computadorzinho chamado Raspberry Pi, que é um computador do tamanho de um cartão de crédito e que, se você olhar, era um computador que você usava 10 anos atrás e que ocupava aí um espaço grande na sua mesa. Hoje ele foi miniaturizado para o tamanho de um cartão de crédito. Um computador que antes custava $1,000 há 10 anos atrás, hoje custa em torno de $30, e isso facilita muito a você pegar e falar: pô, eu vou pôr um computador no meu carro. Antigamente você não falava isso porque o computador era caro, porque ele ia consumir energia, porque ele precisava de uma tomada, muitas vezes 110. Então hoje em dia, com esses computadorzinhos pequenos, baratos e de pouco consumo de energia, viabiliza a construção da internet das coisas, né? E na prática, o que que tem algum exemplo concreto de usos de internet das coisas? Bom, existem várias aí aplicações interessantes aí, desde do exemplo divertido, vamos falar assim, da fralda, né? Mas nos Estados Unidos eles colocam em algumas florestas, eles colocam no topo da árvore um computadorzinho minúsculo, assim, que é do tamanho de um dedo, assim, e com um acelerômetro. O acelerômetro é aquele sensor que é capaz de detectar um movimento em eixos aí diferenciados e tal. Então eles colocam no topo da árvore com uma bateria e uma placa solar, né? E se a árvore cai por algum motivo, a própria árvore já envia um SMS e faz a denúncia de um possível desmatamento. Então é muito bacana ver o impacto o impacto ecológico, o impacto social que a internet das coisas pode trazer. Uma outra aplicação legal já na área de saúde aí é a monitoração permanente de coração das pessoas, né? Então hoje você tem aí o monitor cardíaco, que você pode ver a frequência cardíaca, mas as pessoas usam por um período finito aí de tempo. E aquilo, se você não estiver analisando aquele dado, não tiver um médico que fique lendo aqueles padrões e tudo mais, você só vai saber o batimento, né? Então, hoje em dia já existem fitas aí de monitoração permanente do coração e a internet vai analisando, vamos dizer, a qualidade da batida do seu coração. E eventualmente pode te gerar um alarme aí de uma maneira muito mais inteligente. Você parar para pensar, isso pode ser comparado com o batimento cardíaco de outras pessoas da mesma faixa etária. Então entra toda a parte de dados da internet, processamento, inteligência e qualidade de vida, né? Eu acho que a internet das coisas, pelo fato de você conseguir monitorar melhor as florestas, controlar melhor onde seus filhos estão, que eles estão fazendo, controlar melhor as coisas, o que está acontecendo com a sua saúde, diabetes, monitoração cardíaca e outras necessidades aí de idosos, por exemplo, a gente está falando em melhorar a vida, né? Isso é muito bacana. Acho que tem essa coisa de, numa certa escala, tem o lance de gerar dados, né? De repente a gente está conseguindo, hoje em dia existem sensores muito mais acessíveis, muito mais baratos, e máquinas ou equipamentos que pegam esses dados e ou armazenam ou transmitem. E, por outro lado, tem essa possibilidade de análise de dados, né? Eu acho que a Yara tem algo a falar também a respeito. É muito interessante, né? Quando a gente para pensar nos casos práticos, de qual é o volume de dados que está sendo gerado, que, né, de ações que existem no meio ambiente que poderiam ser monitoradas e que não estão sendo armazenadas, né, em nenhum local. Então, um outro exemplo de internet das coisas que tem um alto volume de geração de dados seria o monitoramento de peças do seu carro ou de peças de um avião. Se a gente fosse monitorar aquilo ali de segundo a segundo para captar esse estado, levar, armazenar esses dados, a gente está falando de um volume gigantesco de dados, muitas vezes teras de informação. Então, um dos desafios é a gente entender quais os dados que têm que ser monitorados e levados para um servidor. Quando isso daí está num servidor, numa nuvem, no cloud computing, a gente ainda tem um segundo desafio, que é entender desse gigante volume de dados, o que, que nos importa, né? Como tratar esse volume de dados, captar um resumo, né? Um relatório, um dado analítico, um dado gerencial. Então, hoje a gente tem outras técnicas para manipular esse grande volume de dados, que é Big Data. Então, a gente está falando aí de um conjunto de tecnologias que são todas tendências para quem, né, quer se preparar para o mercado daqui a alguns anos, que é a internet das coisas, cloud computing, big data. São sempre são tecnologias que estão num nível acima da programação. Todas elas a gente tem que saber uma base de programação para conseguir fazer essa manipulação, mas eu diria que, olhando aí para os próximos anos, são termos que a gente tem que conhecer e começar a praticar. Então, para a gente poder dar um passo zero aí no caminho da internet das coisas, conhecimentos básicos de eletrônica acho que são fundamentais, e uma boa fundamento de programação. E, aliado a isso, é importante que a gente olhe o mundo ao nosso redor e a gente pense o que eu posso fazer, né? Quais são coisas práticas, pequenas, que podem melhorar uma situação aqui na minha casa ou aqui na minha rua, começar a olhar isso daí e caminhar nessa direção. Tem uma coisa interessante, eu acho que é de pensar, porque existem, na verdade, alguns tipos de sensores e a totalidade dos usos possíveis disso aí não está totalmente explorada, né? Então, um monte de gente ainda pode pensar em maneiras de reutilizar essas ferramentas aí que estão ficando cada vez mais disponíveis e pensar nesses novos usos, justamente porque elas também são ferramentas que estão cada vez mais fáceis de usar, inclusive porque tem bastante código compartilhado, né? Ou seja, existem o software, os programas para fazer funcionar esses sensores, eles muitas vezes são publicados, são disponibilizados publicamente para quem quiser utilizar aquilo de qualquer maneira. Então, acho que isso abre um monte de possibilidades aí, né? Álvaro? Você vê a quantidade de conhecimento compartilhado, né? Tanto na parte da programação quanto na parte da distribuição dos dados de uma forma geral. Eu fico imaginando aqui o Vinícius falando de monitoramento cardíaco, né? Daqui a pouco vão construir uma rede social que o cara compartilha. Veja hoje como está meu coraçãozinho, né? Hoje você está feliz. Hoje não estou tão feliz assim. Na verdade, já tem alguns programas de que o pessoal compartilha os dados de corrida, né? Então, o pessoal faz monitoramento físico, para compartilhamento dessas informações, né? Mas, o Vinícius, eu queria que você comentasse um pouquinho. Existia alguns anos a preocupação em relação a esse tráfego de informação, essa grande quantidade de dados que são trafegados pela rede, né? E isso, quando a gente começava a falar a respeito disso em relação à infraestrutura das redes, e falando só de comunicação de computador para computador, né? Só a navegação de internet convencional. A entrada desse tipo de comunicação, quer dizer que tudo pode ser conectável, a infraestrutura acompanha, o desenvolvimento da infraestrutura de comunicações acompanha a evolução dessa quantidade de dados que trafega? Olha, o que eu acho é que a internet, parando para fazer um paralelo, assim, né, ela já foi muito bem preparada com o pessoal que assiste vídeo e baixa torrent, né? Então, no dia que a internet das coisas chegar num volume equiparável ao tanto que as pessoas assistem vídeo e baixam torrents, vai demorar muito para isso acontecer. Então, acho que hoje a internet já mostra a robustez aí pelo fato da gente conseguir sentar assistindo Netflix lá e tal. Isso daí, assim, para você falar de um avião mandando dado e isso chegar num volume aí de milhões de pessoas que assistem ao mesmo tempo um vídeo. Então, a internet, acho que ela já está, de certa forma, bem preparada, mas sim, no caso da internet das coisas, entrando aí num aspecto um pouco mais técnico, a gente vai recorrer a protocolos de comunicação que são muito mais eficientes e gastam muito menos energia e muito menos banda para transmitir os dados desses sensores, porque a transmissão de um streaming de vídeo, ela requer aí uma coisa fluida, contínua, que cause uma experiência boa para o usuário, né? No caso da internet das coisas, a gente muitas vezes tem coisas que estão numa internet intermitente, né? Então, por exemplo, você pega aí um barco. Então, eventualmente, o barco que está conectado na internet, ele tem que continuar inteligente, mesmo estando fora da internet por algum tempo e tal, acumulando os dados ali para depois enviar, né? Então, a internet das coisas, ela traz uma internet muito mais complexa no sentido de disponibilidade da internet com relação a você pegar, instalou um servidor, puxou o cabo, ligou ali e pronto, né? Tá rodando o armarinho, tá, virou enfeite ali, põe um vasinho de planta. Na internet das coisas, as coisas têm um dinamismo muito maior, que talvez esse dinamismo e a disponibilidade da conexão é mais complexo do que se falar em termos de densidade, de volume de tráfego e tal dos dados. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A preocupação é mais em... Tem internet aqui? Tem. Qualquer internetzinha pequenininha vai conseguir mandar uma porção de dados para os servidores aí, bastante dados mesmo, a 2.400 bps, que era a comunicação que a gente fazia 20 anos atrás, a gente já conseguia fazer bastante coisa interessante assim, né? Então, eu acho que a própria restrição de velocidade e também de armazenamento e processamento de dados desses dispositivos embarcados forçam que as pessoas que trabalham com isso tenham que otimizar, né? Então não pode mandar um monte de dados ou depender de uma conexão permanente. E talvez isso também tenha a ver com essa coisa de usos que estão na rua, né? Então quando o cara está fazendo uma rede de semáforos inteligentes que tem que se comunicar em rede, às vezes ele não pode contar que vai ter uma conexão de alta velocidade sempre disponível e tal. Então tem que ter um sistema que seja à prova de falhas de conectividade. Então acho que isso é interessante porque faz as pessoas dedicarem tempo a otimizar ao máximo, né? Fazer o uso mais eficiente daqueles recursos de conectividade aí, né? É, isso que você falou é muito legal, Felipe, porque se a gente unia a capacidade hoje de processamento, então, como eu falei aí, você pega qualquer computadorzinho da internet das coisas, do tamanho aí de um... Tem um computador que é do tamanho de um SD card, que tem Wi-Fi e tal, que chama Electric Imp. E esse computador é muito minúsculo, mas já tem um poder de processamento gigantesco. Então, muitas vezes, você não tem a conectividade com a internet, ou você não quer gastar muita internet, você tem a capacidade daquele computador raciocinar aquele dado um pouco antes ali, local, antes dele simplesmente de uma maneira passiva sair lendo e mandando dado para a internet, lendo e mandando dado para a internet, que isso era meio que a pegada da automação e tal, era uma coisa que mandava os dados para alguém e acabou, né? Aquele dispositivo que estava na ponta lendo o dado, ele não tinha esse poder de processamento. E até falar aqui para os ouvintes um paralelo em termos de capacidade de processamento, a NASA pousou na Lua com dois computadores que rodavam a 4 MHz, né? E hoje o celular mais chinfrinha que a gente usa aí, mais simplesinho, ele vai estar rodando no mínimo a 100 MHz. Sim, no mínimo a 100 MHz. Então, a gente usa para fazer coisas super fúteis o que a NASA usou, coisas que são 200, 300 vezes mais capaz do que o que a NASA pousou na Lua, né? Então, assim, isso é interessante para a gente ter uma ideia de que a gente hoje tem uma, vamos dizer aí, uma disponibilidade de recurso fenomenal, assim, né? Como é aquela frase de músico, não culpe a guitarra, né? Uhum. E, na verdade, a maior parte das pessoas não usa quase nada, né? Da capacidade de processamento e armazenamento de seus computadores, né? A gente vê isso, que a indústria fica forçando as pessoas a terem um quad-core de 3.2 GB e, na verdade, a pessoa vai ali usar o e-mail, né? É, Até você trouxe um termo aí que eu falei, a indústria forçando as pessoas a usar uma determinada coisa, né? E até eu acho que com a internet das coisas hoje, com esse termo que ficou popular dessa forma e tudo, quando a gente para pensar na internet das coisas, essa definição de mercado que foi criada por gigantes da tecnologia que estão buscando uma fortuna, né? Que estão tendo uma esperança aí de um novo mercado, né? Que é esse mercado dos dados, do armazenamento, do banco de dados, né? Desse processamento. Mas eu acho que para a gente que está aqui em Ubatuba, que é uma cidade que tem turismo, que tem comércio e tudo, mais importante do que a gente pensar na internet das coisas é realmente a gente olhar o nosso negócio, a nossa vida, a nossa casa, as nossas preocupações e pensar quais são as formas na internet ou fora dela que eu posso fazer alguma instalação ou alguma aplicação que seja interessante. Então, se eu tenho um restaurante, se eu tenho uma pousada, tem alguma instalação ali semi-artística ou de luz ou de som ou de integração com as redes sociais que eu posso fazer para melhorar o meu negócio, para melhorar o meu ambiente ou para otimizar alguma coisa? Independente até de ser realmente classificada, com, né, de ganhar o carimbo oficial de internet das coisas, mas de ser essa instalação, essa implementação. Então, né, o Vinícius comentou um pouquinho sobre um projeto aplicado a barcos, né? Quem tem um barco e gostaria, de repente, de ter uma câmera no mastro do barco, né? Ou fazer um monitoramento de uma bomba d'água para você saber se o barco vai tá em risco ou não está em risco. Ou, né, tem uma pessoa que é deficiente visual na família, o que eu posso fazer dentro da minha casa para melhorar a vida dessa pessoa? Então, eu acho que, de novo, essa implementação de Raspberry Pi, o Arduino, que são componentes que não são muito caros e que utilizam linguagens de programação que já estão mais disponíveis para a gente aprender, né, aqui em Ubatuba, permitem que a gente olhe o mundo de uma maneira bem pragmática para poder fazer uma melhoria imediata, aprendendo e, quem sabe, empreendendo, né, sem o foco no dinheiro mesmo. Acho que é interessante sair um pouco de uma coisa que antes parecia ficção científica, que as pessoas falam, imagina se eu pudesse abrir o portão da garagem quando eu falasse abre-te sésamo. Que isso era uma coisa bastante complexa, a gente imaginar uma maneira de automatizar isso. Hoje em dia já existem ferramentas acessíveis para fazer qualquer coisa que seja possível ou de automatizar ou de gerar dados. Então, sensores de temperatura, de pressão, o acelerômetro, o sensor de movimento, sensor de praticamente de umidade, de um monte sensores que podem gerar dados e aí a gente fazer alguma coisa com esses dados. Mas acho que essa coisa de saber o que pode ser feito é um trabalho, inclusive, de chegar mais para as pessoas e pessoas saberem, olha, dá para fazer qualquer coisa que se imaginar e a tecnologia está acessível e se precisar de ajuda, procura a gente aqui no Rádio Tech toda quarta, no site da Gaivota, entre em contato com a gente também. Vamos continuar. Vocês estão ouvindo o Rádio Tech, que fala sobre tecnologia, educação, criatividade, comunicação, cultura, toda quarta às 10h30 aqui na Gaivota FM. João, que ia falar alguma coisa? Não, eu queria só complementar o que ela disse. Assim, se você entende o conceito de internet das coisas, você não precisa exatamente saber programação ou eletrônica. Se você tem uma ideia e sabe que isso pode ser aplicado, você pode procurar pessoas que conhecem e tal e implementar a sua ideia, entende? Não é, como foi dito, não é um bicho de sete cabeças, né? Chama a gente que a gente ajuda a fazer. Até pegando o gancho aí, um exemplo interessante, tinha um empresário que ele vendia papel para banheiro, assim, papel de secar as mãos e tal. E ele olhou e falou assim pro amigo dele, que era da computação, seria muito legal se eu tivesse um dispenser de papel que me avisasse quando o papel acabou. Né? E aí ele criou essa máquina aí, e hoje ele não vende mais papel, ele vende a máquina, e aí ele fornece para uma cadeia de vendedores de papel a máquina, a ideia, e o negócio dele mudou da água para o vinho, do papel para o computador, que ele criou um computador, né, que supriu aí uma necessidade extremamente básica, para mostrar que o mercado para a internet das coisas é qualquer mercado, né? Na verdade, a computação é isso. Acho que o recado aí é mais interessante de passar é que a computação ela está assim, presente em todas as áreas, em todos os locais, cada vez mais. A gente entra no nosso carro, tem computador na injeção eletrônica, tem computador no freio ABS, tem um computador do airbag, tem um computador do rádio, tem um computador do seu celular, computador do painel, então você está rodeado de computadores. O futuro chegou. O futuro está aqui e ele é muito mais moldável e flexível do que a gente imaginava antes. Posso fazer o último comentário? Por sei favor. Que nós estamos terminando. Ah, na verdade, chegou. Eu queria aproveitar que a gente está aqui com o Álvaro da ETEC. E uma das coisas que mais me emocionam na internet das coisas hoje e no mercado de desenvolvimento mobile e de jogos é que a gente realmente olha para o jovem e a gente consegue falar de uma maneira muito clara que é um mercado que está lotado de oportunidades. Aqui em Ubatuba a gente tem a ETEC, tem cursos para isso daí, mas é um mercado fascinante, é um mercado grande que a gente pode trabalhar com criatividade, com arte, com tecnologia, com jogos, com web, com redes sociais, com um mundo de coisa. E a gente é fato que o Brasil está precisando de muito mais programadores e programadoras. Então fica aqui o convite para vocês baterem um papo com a gente e se empolgar nessa vida maravilhosa de programador ou programadora. E pode aprender na Global Code também, né? A gente sempre deixa sempre eu fazer chama... o jabá, já que eles não vão fazer, são muito educados para isso. A gente sempre fala sobre essa questão da educação, né? Vocês trabalham com educação, a gente trabalha com educação, e só de perceber a quantidade de aplicações que a gente pode ter, né? E todo esse portal que está abrindo para a gente na possibilidade de desenvolver novos aplicativos, desenvolver novos dispositivos que fazem, solucionam problemas, e o mercado que isso, a mão de obra que isso vai exigir de hoje para frente. Existia um relatório de alguns meses atrás dizendo que só na área de TI tem 50 mil vagas em aberto no Brasil, né? Só na área diretamente ligada com TI, não as acessórias, né? Quer dizer, é um mercado que pode gerar muita renda. O aspecto empreendedorista desse assunto é muito importante, porque muitas vezes quando as pessoas, de uma maneira geral, ouvem falar de internet, pensa sempre a respeito da rede social, do entretenimento, do joguinho, da navegação na internet, mas não imagina o quanto isso pode integrar muitos outros setores. E todo o investimento em conhecimento e em recursos que vai ser necessário ser feito daqui para frente. E é por isso que é importante a gente chamar os nossos jovens, né, os não tão jovens também, para estudar isso, para aprender um pouco e fazer com que esse trabalho vá adiante e a gente consiga continuar falando sobre tecnologia em bom nível aqui e sempre chamando outras pessoas, né? O João é um ex-aluno da ETEC que tá no mercado. Então, quer dizer, a gente tem que fazer com que esse assunto seja sempre discutido e levado adiante. Beleza, a gente vai ter que encerrar aqui porque a Nalu já está aguardando ali fora a hora. Mais alguma coisa? Então, quero agradecer o Vinícius, a Yara, o Álvaro, o João. Lembrando que a gente está aqui no Rádio Tech, o programa da Gaivota FM, Rádio Cultural Comunitária de Ubatuba, que toda semana, 10h30 da manhã, vai falar sobre tecnologia, educação, criatividade, cultura, comunicação, futuros, maneiras de transformar a cidade, maneiras de fazer um futuro melhor para a gente, para os nossos filhos. Vamos voltar. Na sexta-feira aqui tem a Agenda Ubatuba, não esqueça, para saber o que acontece na cidade. A gente está reunindo todas as agendas da cidade para compilar, para ficar mais fácil de saber o que acontece. Escute aqui segunda e sexta, 10h30 da manhã. Nessa sexta a gente vem com a programação do fim de semana, tem entrevistados, tem tudo o que acontece na cidade. E lembrando, deixe na sua agenda aí marcado dia 25 de setembro no Blues on the Rocks, aniversário de 11 anos da Gaivota FM. Vai ter uma programação especial, vai ter Gaivota ao vivo, vai tocar a banda Raman, vai tocar a Vênia, com a participação aí de integrantes da Gaivota FM. Eu acho que vou dar uma canja, se a voz permitir. Então nos vemos por aí, nos escutamos aqui na sexta e quarta-feira, segunda também, quinta-feira da semana que vem, Gaivota FM, lá no Blues on the Rocks, aniversário de 11 anos. Obrigado, bom dia, um bom meio de semana. Hoje é quarta-feira, o meio da semana, dia 17 de setembro. Ficamos por aqui, daqui a pouco vem a Ana Lu, valeu!